ano novo de 2022, que venha melhor do que o que passou e com muita saúde. Então, um bom ano novo para todo mundo é o que eu desejo. Então, vamos começar com as nossas músicas até ao meio-dia, com muita, muita música. Thank you. Então, e começamos com a Canção do Mar, e espero que tudo esteja bem aí desse lado. E então, eu desejo também um bom ano e um feliz ano novo para todos os nossos auditórios da Rádio Arcanciel e para todos os meus colegas e animadores da nossa rádio, e também não esquecendo todas as pessoas daqui, todos os grupos que a gente tem. Ora, então vamos continuar com nossas músicas. E ora, hoje somos o 4 de janeiro, e se passa a voar, já estamos no 4 de janeiro, isto vai passar muito, muito depressa. Ora, então vamos começar com as nossas músicas. Hoje temos aqui músicas para todo gosto, para as pessoas que estão à nossa escuta. Bye. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Nós pimba, e se elas querem um gosto à maneira. beijo, mais abaixo sem receio. E lá fui eu para baixo, parecia autoestrada para olhar o caráter. Oi, Jesus! Desci então mais abaixo. Beijei-lhe os pés iguais. Desci então mais abaixo. Beijei-lhe os pés iguais. Ela disse mais acima. Desceste abaixo demais. Ela disse mais acima. Desceste abaixo demais. Beijei-lhe os joelhos perto. Subi então mais acima. Beijei-lhe os joelhos perto. Ela disse mais acima. Mais acima já está certo. Ela disse mais acima. Mais acima já está certo. Ora está certo, pois está certo. Lá e eu para cima. Pois a vida é bela na Rádio Arcancela. Então, para quem ainda não me ouviu, muito bom dia e um bom ano novo de 2022. E então vocês estão na presença de Lourenço das 9 até às 12 horas com a nossa primeira emissão de As Manhãs Românticas. Então, eu desejo-vos um ótimo dia e um bom ano e muita saúde para todos os doentinhos do mundo e para toda a gente que está à nossa escuta. Então continuamos com as nossas músicas e vamos continuar até ao meio-dia. Música. Quero ver jogar, dá-me um saco, meu amor.

mais. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. O forno bem quentinho, mete lenha ao priminho. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. Mete lenha com jeitinho ao meu primo queridinho. Minha prima tem um forno que há muito não é usado. O marido deu à sola, foi com outra que é um malvado. E o forno assim ficou, ninguém mais o acendeu. Foi por isso que eu disse ao prima, deixa lá que acendo eu. Foi o que ela quis ouvir e não se vai arrepender. Pois agora de hoje em diante lá estou eu para o acender. Acendo o forno quando quero, é tão bom vê-lo arder. Minha prima gosta tanto e não se cansa de dizer. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. O forno bem quentinho, mete lenha ao priminho. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. Mete lenha com jeitinho ao meu primo queridinho. Tenho de aguentar. Quando o forno está apagado, minha prima vem me chamar. Não me faço nada rogado, quero o forno bem aquecido. Meto lenha com fartura, faço as vezes do marido. Se o forno está bem quente, tudo fica bem melhor. Se o forno está apagado, ele precisa de calor. Minha prima bem merece, quero vê-la assim feliz. Dou-lhe um jeito, é normal, é por isso que ela diz. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. O forno bem quentinho, mete lenha ao priminho. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. Mete lenha com jeitinho ao meu primo queridinho. Mais. O forno bem quentinho, mete lenha ao priminho. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. Ai, mete lenha, mete, mete, mete mais. Mete lenha com jeitinho ao meu primo queridinho. Chegar à festa.

l'essentiel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. beijar tua boca. Mister Gay, nos momentos passados. Mister Gay, não sejas louco. Mister Gay, já não sou uma criança. Mister Gay, tenho muito para dar. Mister Gay, não me sais da lembrança. Mister Gay, eu nasci para te amar. Passou um ano nas férias de verão, quando tu e eu fizemos promessas que eras só meu e eu só teu. Ora, 10 horas e 8 minutos, já passamos a nossa primeira hora da nossa primeira emissão, que tem por título As Manhãs Românticas. Então espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com muita, muita saúde. Eu desejo um ótimo ano e tudo de bom. É o que eu desejo a todos, a nossos ouvintes da Rádio Arco-Íris. E então, muito obrigado a todas as pessoas que me telefonam para aqui para festejar um bom ano, e eu também para eles. Meu muito obrigado e tudo de bom, e que tenham um ano muito, muito feliz. Então continuamos com a nossa música. Eu nasci para te amar, ter o teu amor, sentir teu abraço, foi o meu desejo. Juras e promessas sempre agarradinhos, teu primeiro beijo. As férias acabaram, lágrimas nos olhos, foste para o estrangeiro. Que saudades tenho daquele verão, meu amor primeiro. Mister Gay, quero estar nos teus braços. Mister Gay, e beijar tua boca. Mister Gay, nos momentos passados. Mister Gay, não sejas louco. Mister Gay, já não sou uma criança. Mister Gay, tenho muito para dar. Mister Gay, não me sais da lembrança. Mister Gay, eu nasci para te amar. Beijar tua boca, Mister Gay, nos momentos passados. Mister Gay, não sejas louco. Mister Gay, já não sou uma criança. Mister Gay, tenho muito para dar. Mister Gay, não me sais da lembrança. Mister Gay, eu nasci para te amar. Yeah.

você. Mas você mandou entregar-me um envelope fechado pra pagar os sonhos meus. Precisa ser de moça, boa aparência pra secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa ser de moça, boa aparência pra secretária. Tem que ser muito. Sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. así como un día de no tentado. Triste sem teu amor. Se foi para muito longe sem um adeus, partiu destruindo todos os sonhos. Sem você, eu já não sei mais. assumir. Nosso amor é grande como o sol e o mar, como a lua e o céu, que vai além do infinito. Nosso amor é lindo, é maravilhoso, é o mais gostoso, é o mais bonito. Nosso amor é grande como o sol e o mar, como a lua e o céu. Nascemos pra se amar, meu bem. Culpado de tu ir embora.

Dom Leão. Como a primeira vez, não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arconciel. Ora, como você sabe, o Tony Carreira está cá no dia 21 de janeiro de 2022 e isto passa depressa. Então, espero que não vão começar este programa, porque as coisas não estão a coisar bem. Então, a nossa rádio é partenaire deste elemento do Tony Carreira. Até vamos continuar com as nossas músicas na nossa última hora destas manhãs românticas e vamos continuar com Amarante a Tramontana. Ora, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de terça-feira, 4 de janeiro, na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris. Eu estou aqui, é um prazer em estar aqui com vocês e na sua companhia. Hoje eu sinto aqui a chuvinha, isto deve estar a chover bem lá fora, que isto, eu sinto aqui a chuva aqui no Benut. E hoje vai ser um dia disto. Então, boa coragem, um bom ano para todos, muita saúde e vamos à nossa música. Eu fui ver o amor, conheci a mulher com quem sonhei, com ela vivi e acho que não esquecerei. Oh, lá, lá, olha a Transmontana. melhor que essa atriz. Se o nosso amor sempre te fez feliz, eu não entendo que até de manhã fiques assim tão pulado ao ecrã. Amor, amor, desliga a televisão. Ai, liga-me antes a mim, amor. Basta que carregares um botão. Meu bem, desliga a televisão. E vamos fazer prazer os dois, o nosso filme de amor. Se podes ser o ator principal, se podes ter a paixão magião, eu não entendo, não entendo porquê. Ai, tu insistes sem olhar para ti. mais bom do que o cheiro da vozinha. Para mim tem mais valor do que o cheiro da vozinha. Não há relíquia mais linda que o cheiro dos meus afetos. Não há relíquia mais linda que o cheiro dos meus afetos. Quem sabe se serve ainda para acasalhar meus netos. Liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Agora, na pontinha do pé, não para. Da pontinha do pé, da pontinha do pé, é assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. Da pontinha do pé, da pontinha do pé, quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Pontinha do pé, da pontinha do pé, da pontinha do pé, quando dá pra me beijar, fica na pontinha do pé, da pontinha do pé, da pontinha do pé, quando dá pra me beijar, grossura da mulher. Linda do que ela é, quando dá pra nos

e com os olhos no céu, todos falamos com Deus a cantar. Conquistamos corações, fazemos revoluções com canções. O mundo tem mais cor e tudo é bem melhor a cantar. Meio andar como se deve, cantando. Se minha mãe é o cor em franto, que meu filho vestia canto, cantando. Quando andrò a trovar l'amor, que me aspetta a braccia aperte, cantando. Vorrei che al mio funerale ci venisse il carnevale, cantando. La morte meno amara è, più leggera è, cantando. Quando eu era pequenino, ia pra escola sozinho, a cantar. Não, a 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Não, pode estar chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar. Ed è molto più carino farsi dare del cretino cantando. Tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel.

Pois é, meus amigos, vimos ouvir o Tony Carreiro, mesmo de sempre. Então estamos a 3 minutos e, do meio-dia e estamos na hora de despedir-me. E então espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2, com a primeira emissão das Manhãs Românticas. E para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que tivesse gostado das músicas. E então estarei cá sexta-feira próxima, se Deus quiser. No dia 7 de janeiro, cá estarei eu com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Então desejo-vos tudo de bom, um bom ano novo, boa saúde para todos os doentinhos, que tenham muita saúde e muita coragem. E então estarei cá sexta-feira, se Deus quiserem, e vou-vos deixar com a LTP Internacional para vocês ouvirem algumas notícias também lá de baixo, porque nem lá embaixo nem aqui está muito bom a coisa do vírus. Então protejam-se bem, façam cuidado com vocês, deixem estar em casa e desejo-vos bom apetite, um ótimo fim de dia. E até sexta-feira, se Deus quiser. Então vamos deixar com a RTP Internacional e até sexta-feira. Bom apetite e muita saúde a todos. Mia, solta-se o beijo, gato, mia. Solta-se o beijo, gato, mia. Solta-se o beijo, gato, mia. Está.